Pai nosso, que estás no céu. Pai nosso, que estás no céu. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. A tentar.